Vem, uma mulher de cabelo feito com seu dinheiro tá tudo bem. Ela não quer guerra com ninguém. Já fui no salão, já fiz pé em mão, e a depilação é de neném. Ela não quer guerra com ninguém. Ela não quer guerra com ninguém. Tem namorado, ela vem. Ela não quer guerra com ninguém. Ó, oh, então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda nesse paredão. Nesse paredão, vai, nesse paredão, nesse paredão, vai. Eu disse que representa grandão e joga de novo no chão. Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda nesse paredão. Esse paredão, vai! Esse paredão, para swing. E uma mulher de cabelo feito com seu dinheiro tá tudo bem. Ela não quer guerra com ninguém. Ela não quer guerra com ninguém. Já fiz velho em pão, a depilação é de neném. Ela, quero ouvir vocês, quero ouvir vocês. Tem namorado, ela vem. Ela não quer guerra com ninguém. Ó, oh, então, vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda. Eita! Alô, Tony! Esse paredão! Vai! Esse paredão! Esse paredão!